Começa agora Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Salve, salve! Meu nome é Rogério Coutinho e este é o Descobertas Groover, um programa que apresenta os novos lançamentos da plataforma Groover, onde artistas independentes compartilham seu trabalho e ganham feedback de curadores e profissionais da música. Se você é artista, envie sua faixa para a Rádio 9 no endereço groover.co. E vamos dar as boas-vindas para duas web rádios que passaram a retransmitir o Descobertas Groover junto da Rádio 9. A Rádio Web Cult 22, de Brasília, e a Rádio RNP, Rock no Pinheiro, de Curitiba. Um abraço para a galera que nos ouve nessas rádios. Começamos nosso programa de hoje com o australiano Dan Lynch e a faixa The Borderline, um pop rock que explora os desafios para atingir o equilíbrio entre esperança e incerteza, e de encontrar clareza em meio à complexidade. O alemão Thomas Sosso, com Der Himmel ist schön, que seria algo como O Céu Está Lindo, uma faixa estranha e ao mesmo tempo otimista. O americano Bell's Deep, com um belo introspectivo cover do clássico dos Rolling Stones, Dead Flowers. E a brasileira Clara Poema, uma carioca radicada em Santa Catarina, com Artemisia, uma ótima composição, com arranjo cativante, simples e efetivo. They lead to the borderline. isn't here. Don't age und wir sind hier und wir feiern zusammen das Leben mit Wein und mit Bier. Und wir feiern das Leben unter dem Himmel so schön unter dem Himmel. Der Himmel ist schön, oh so schön. Der Himmel ist schön, oh so schön. Der Himmel ist schön, oh so schön. Der Himmel ist schön. Und wir sitzen zusammen, wir gehen und wir stehen. Wir tanzen zusammen, ich hab dich im Arm und wir küssen und tanzen. Ich umarme die Welt unter dem Himmel. Der Himmel ist schön, oh so schön. Der Himmel ist schön, oh, oh, oh so schön. Der Himmel ist schön. Oh, so schön, der Himmel ist schön. So wie Sternschnuppen vom Himmel falle ich in dich hinein, in deine Augen so tief und so klar und so schön und so rein. Ich umarm dich und mich, wir umarmen uns unter dem Himmel so schön. Der Himmel ist schön, oh, oh, oh, oh, oh, so schön. Ah, ai, ai, ai, ai, so schön, oh, so schön, der Himmel ist schön. Und ich tanze so glücklich in deinen Blick hinein. Und ich dreh mich und ich verdreh mich, will nie mehr ohne dich sein, nie mehr ohne deinen Blick und deine Augen und dein Lachen, nie mehr sein ohne den Himmel. Der Himmel ist schön, oh so schön, oh so schön, oh so schön. Der Himmel ist schön. Der Himmel ist schön, oh so schön. Nie mehr ohne den Himmel und die Sterne will ich sein, ohne zu tanzen unter den Sternen. In deinen Armen unter dem Himmel will ich nie mehr sein, unter dem Himmel so schön. Der Himmel ist schön, oh so schön. Der Himmel ist schön, oh oh oh oh yeah. Der Himmel ist schön, der Himmel ist schön, oh so schön. Oh küss mich, oh bitte, bitte, bitte küss mich. Unter dem Himmel, der Himmel ist schön, für uns so schön, und wir sind so schön, der Himmel so schön. Himmel ist schön, so schön, oh, so schön, wow, wow, wow, wow, wow, der Himmel ist schön, oh, so schön. When you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, I hope you don't see me in my rag. No, I can never be alone. Take me down, it's easy, take me down. Tipo monge. Você está ouvindo Descobertas Groove. Seguimos com a banda de blues rock americana Rosetta West, com Cold Winter Moon, faixa com vocal profundo e poderoso, muito adequado à tristeza da música. O também americano James Robinson, com o instrumental Blue Waves, com groove de guitarra blues contagiante. E fechando o nosso primeiro bloco, The Zutaen com So Cold It Hurts, uma faixa de pop rock divertida, irreverente e cheia de atitude. Sometimes I wonder if it's really worth it. People stop me in the streets, interrupting me. I eat a thousand pictures every day. He's just too cool, snapping pictures even when I'm laying down. Vendors selling all my pics. Too cool, running away from all the chicks. Oh my god, that's really him. Oh, I'm cool, I'm cool, stop being cool. He's really, really, really cool. It's my goal, the rule. The rules, just be cool, but he makes all the rules. I'm posting pictures every day, just too cool. Snapping pictures even when I'm laying down. Vendors selling all my pics. Too cool, running away from all the chicks. Oh my god, that's really him. Sometimes I wonder if it's really worth it. People stop me in the streets, interrupting me when I eat, interrupting you when I eat. It's just too cool, snapping pictures even when I'm laying down. How damn cool! I'm really, really, really cool. How damn cool! Tremendously cool. Long-suffer fool. What can I say? It's like this every day. So damn cool! Can't get away. All I ever do is play. Damn! I'm cool, I'm cool, so damn cool. Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover, na Rádio 9, Rádio Web Cult 22 e Rádio RNP. A próxima sequência começa com Fernando Japiaçu e a faixa Todo Santo Dia, um ska atravessado de pernambucanidade, falando daquela pessoa que faz a nossa vida valer a pena. Em seguida, os franceses do The Lucky Little Red House com Cruel Mist, uma faixa muito climática e tensa, com vocais profundos e boas sequências de guitarra no meio da música. O alemão Mario Strack com Afterworlds, uma música um tanto quanto experimental que fala sobre o tempo e como ele passa. E fechando a sequência, a faixa WTF, de Zaruni, dos Emirados Árabes Unidos, um pop rock com algumas guitarras bacanas e muito cativantes. Que eu viver só será de fato santo se eu encontrar você. Beijo apressado, tenho que correr. Hoje chego atrasado, mas feliz. Tive você, eu tive você. Todos os outros dias será ruim viver. É sempre igual. Trabalhar, xingar no trânsito, tentar não me dar mal. Tive uma ideia que achei genial. Quando você me quiser, ser feriado nacional. Ser feriado nacional. Só que esta notícia não está no jornal. Nem querer só ver TV. Vi um tá gelando pra gente beber. Amanhã talvez acorde atrasado, mas feliz. Tive você, eu tive você. Todas as outras noites, melhor esquecer. Struck me. to my dreams. And I am yours in the leather of the leash that I know at for my freedom. Este é o Descobertas Groover. Na última sequência do programa dessa semana, o francês Pylon com a faixa She, com um belo trabalho de sintetizador. Seguido pelo americano Don Lux, com The Love Machine, uma mistura de melodias cativantes com ritmo animado, trazendo um bom equilíbrio entre a sensibilidade pop e o toque mais cru do rock. E para finalizar, a mexicano-americana Gisele Torres, com Londres, um contagiante pop rock latino. She's a player, a shining spark. With every step, with every lip, no fear, no bars. She conquers all and drink the cold. Never will she fall. She's her. comes whiskey and grace, dancing through time and space. With every move, with every sway, she brings enchantment to each day. She's a leader, she's a winner, brings dark to light. With every smile, with every glance, give the world a chance. She's a maker, she's a player, our inspirer. She brings enchantment to each day. It's a